vezes eu até me sinto de Vênus. Mas quem eu sou? Hoje em dia é o de menos. Se o que importa é quanto devemos. Mas ainda lutamos pelo que temos. Na madruga é só sufoco brisando nos corre. Louco, eu fico ali ouvindo. Te pede de quebrar o coco. Eu tô sem truque, eu tô careta. Tô sem papel, sem caneta. Mete os dois pés na porta e nem liguei pra maçaneta. Parou. Nem tudo se lê. Encarou, eu nem sei quantas vezes que a morte me encarou. Nem reclamo. Sigo em frente, tento não dar nem um milho. Foi difícil, deve ser. Tem que escolher o caixão pro filho. Alterando a ordem natural do processo. E o bem vencendo o mal. Atualmente tá em recesso. É o marco. O mesmo barco remando pra dois sentidos. Um farto anarco rumando ao que tem sentido. Narcótico. Anônimo. Caótico. Nós somos. Metódico. Com planos. Neurótico. Fazanos. Futuro. Quem viu treta já não me espera. Acordar. Violetas na sua janela. Fiz meu castelo de areia. Mas com o tempo eu sei que ele pode vir abaixo com o vento. Por isso agradeço. Peço de fato proteção e não desmereço. Mas tem graça que foi ser chão. Se ilude com as vagabundas que fala 80 são. Logo arrasta pra quebra, neva 80 são. Oito pinos semilino. E quando chega de manhã, ela some, tudo some. Me fala 80 são. Mas que hora? Anjos que choram. E o demo ri. Vem da gente contra a gente só. Se demolir. É mais PP. É mais DP. É mais refém. É mais deprê. É mais PT. Só CVB. Mais depredação. Item pra redação. Busco a redenção. Busca a retenção da minha pretensão. E pros meus pés sem chão. Então presta atenção. Pra revolta é antiga. E nem tô pretensão. Então olha a faixa de Gaza. Falaram de um papanazi. E os paparazzi tá onde? E o mano quem papa graça. Foi mano que era errado. Mano que era firmeza. Nós continuou aqui. Com a incerteza da certeza.